Warpaint, que passam a palavra a New Young Pony Club e a música Ice Cream. Depois, Vitalik trazem-nos Poison Lips. Love theme, treat the dreams you so mean. Playlist com Miguel Bettencourt. A entrar no alinhamento temos a mais recente dos LCD Sound System, falo de New Body Roomba. Daqui a pouco estarão aqui, entre outros, Oliver Koletsky e Ulisse. Beautiful friend, so I need a new love and I need a new party to push away the end.

Se só agora chegou à antena da Voz da Terceira, está a ouvir a playlist. Eu sou o Miguel Betancourt e estarei aqui deste lado na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos a música Safe de Monkey Safari. Entramos no primeiro hat-trick da tarde a cargo de Christoph e a música Alone, aqui com a participação na voz de Femme. Depois, Hypnotize, de um tema de Oliver Koletsky, e por fim, KZ Lambist traz-nos a música On You. I'm not afraid to die.

guess I'm just falling for you. I guess I'm just falling for you. I guess I'm Playlists com Miguel Bittencourt. A fechar a primeira hora da playlist de hoje, ficamos com Olisse e o tema Aonde. Daqui a pouco, na segunda hora, das 20 às 21, passarão por cá, entre outros, Telepop Music, Metromony, French 79 e Trent Moller. Fique desse lado, na companhia do Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Bittencourt e voltarei já daqui a pouco com muita mais música até às 21 horas. Playlists aos sábados ao final de tarde no Rádio Clube de Angra com Miguel Bittencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. bem-vindos à segunda hora de playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos a segunda hora com Who Made Who e a música Silence and Secrets. Who Made Who, que passam a palavra a telepop music, aqui num remix de Kid Francescoli, e a música é Breeds. Depois, Double Shadow, uma música de Junior Boys, e por fim Metromany, trazem-nos Love's Not an Obstacle. Thank you. Thank you. Depois de Who Made Who, Telepop Music, Junior Boys e Metromony, passam estes a palavra a Ten Walls com a música Rocky. Daqui a pouco, Jane Bluxkvist estará também aqui no Rádio Clube de Angra. Playlists com Miguel Bettencourt. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist. Aos sábados, no Rádio Clube de Angra. that addiction will let us know both the satisfaction. Don't wanna buy gold, don't wanna buy love, 'cause now it's all sold. There's never enough. It's never enough. Aproximamo-nos do fim da playlist de hoje no Rádio Clube de Angra. Fizemo-lo com Jane Blomkvist e Helena Pitoli. A música foi More. Entra no alinhamento French 79 e o tema Diamond Veins. Depois Deceive, uma música de Trent Moller. Take my Bind é a música que se segue a cargo de Owling. Depois, Territory, uma música de Blaze. Now you hold your love for your kind. shed some tears of love now, like a desert in the rain. When sun of the dead are waking up, yeah. There's nobody like my moon. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long, yeah. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Chegamos ao fim da sessão de hoje de playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Bettencourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que poderão ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Fechamos a sessão com Who Made Who, já cá estiveram hoje. Desta vez trazem-nos Keep Me In My Plane. Da minha parte, despeço-me, como é habitual, com os votos de um excelente fim de semana. Um abraço e até ao próximo sábado. Watch a movie I've seen 5 times before. Fall asleep with my head on the emergency door. Food tastes good at 50,000 feet. Red wine and cognac makes me feel complete. Make me feel safe.